tá muito louca, mano. Para de ser louca desse jeito, mano. Você tá esquecendo tudo em casa, mano. Você esqueceu sua blusa aqui, mano. Não, mano, você esqueceu sua blusa aqui, você esqueceu seu caderno aqui. Você esqueceu. Daqui a pouco eu esqueci a pepeca aqui, mano. Você esquece que é grudada no meio do corpo. Se dá pepeca, sai andando. Mano, que maconha é essa que você tá fumando, mano? Que bagulho doido, mano. Você tá fumando piroca, não é possível. Tem um lembrete. Senta no meu cacete. Quica no meu cacete. Rebola no meu cacete. Vai sarra no meu cacete. Aprendeste. Senta no meu cacete. Quica no meu cacete. Rebola no meu cacete. Aprendeste. Senta no meu cacete. Quica no meu cacete. Rebola no meu cacete. Aprendeste. Então senta no meu cacete. Quica no meu cacete. Rebola no meu cacete. Tá esquecida pra caralho, Dalguinho. Xerecuda. MC lá novamente. Combatendo esquecimento das xerecudas. Ô, se minha mina vê, eu namoro, caralho. Tá maluco? Vai ficar esquecendo sua blusa aqui, esquecendo o caderno aqui, mano. Se minha mina vê, esse caderno é de quem? Esse caderno é de quem, Lan? Ah, não sei. Vou falar o quê? Vou falar que eu tenho uma filha. Vou ter que perguntar pra você. Aprendestes? Então senta no meu cacete. Quica no meu cacete. Rebola no meu cacete. Aprendestes? Senta no meu cacete. Quica no meu cacete. Rebola no meu cacete. Aprendestes? Senta no meu cacete. Quica no meu cacete. Rebola no meu cacete. Aprendestes? Senta no meu cacete. Quica no meu cacete. Rebola no meu cacete. Aprendestes? Senta no meu cacete. Quica no meu cacete. Rebola no meu cacete. Quase saí da batida. Até eu tô esquecido do bagulho. Esquecestes?